Joãozinho e Marianinha estavam espreitando pelo buraco da fechadura do quarto de seus pais. Ah, João, deixa eu ver só um pouquinho. Não, Mariana, você é muito pequenininha, não pode ser. Ah, mas só um pouquinho, eu já tenho 3 anos. Eu já disse que não, já disse que não. Ah, então conta pra mim. Bom, tá bom, deixa eu ver. Papai tá ganhando terreno, papai tá por cima, papai tá com tudo, papai vai ganhar esse vestido, papai marcando e gol! Papai! 1-0 pra papai! Ah, João, deixa eu ver! Não, já disse que não, você não tem idade pra assistir a jogo desse! Ora, até parece que você é muito crescido, deixa eu espreitar só um bocadinho! Não, conto pra você, tá calada! Tá. Ai, João! É melhor assim, olha só, jogo recomeçando, mamãe contra-ataca, mamãe avançando, mamãe se esforça, mamãe tá imparável, força mamãe, mamãe quer um empate, gol! Jogada ganha por mamãe! Bravo, grande recuperação de mamãe! Papai está com o ar cansado, 1-1, Mariana! Ah, João, deixa eu ver, eu juro que é só um pouquinho. Você está sendo injusto, você só tem mais 1 ano e meio que eu! Bem, tá bom, mas só 1 segundinho, tá bom? Então, Marianinha lá espreita, né? Então fala alguma coisa, o que é que está se passando? Bom, nada especial, né? Deve ser intervalo. Mamãe está chupando o picolé.